ma wa musun yar filsam wa sa me diri aksiye shetsun wani u dish nge fonye tsuni kazu ma u pep sonu mo kisa sa se fo sa son sa ya u pep shi u yar su na ishka ta kishta son mo po wa e su mo ka e ta nisa ishka at mo fa son pa e fa shi sa e u sa fo son a ye e mo nu sa fo shi sa Olha, o pesadelo é constante, não consigo mais sonhar. Pensamento suicida, será que eu posso escapar? Uma vida sem alegria, não posso mais suportar. Demônios que me rodeiam, homicida vai despertar. Procuro a luz no futuro, caminho entre a escuridão. Constantemente tramando minha própria destruição. Me vejo sem afeição, sem alma ou religião. No mundo paralelo, parece até maldição. Sendo desacreditado pela revolta tomado. Mas o futuro sombrio aqui está sendo traçado. Será que existe a saída? Me sinto perto do fim. Não existe escapatória pro mal que vive em mim. Outras, resto por mim, filha da puta, pois a qualquer momento minha alma vai começar a queimar. Esse é o resultado de viver no limite, mergulho.